Aí, galera, vamos cair na real. Não dá pra suportar mais musiquinhas de amor. Acabou o sexo, acabaram-se as drogas, acabou o rock and roll. Mataram a malandragem do meu samba, gente bamba também acabou. E tudo que eu ouço é meu amar, meu amar, meu amor. E aí? Vamos à faca, vamos à porta. Onde eu andar pra fora o que tiver pra botar. Tem que ser na mala, nem que a gente morra. Onde eu andar pra fora o que tiver pra botar. Chega de farsa, nem que seja na força. Onde eu andar pra fora o que tiver pra botar. Onde eu andar pra fora o que tiver pra botar. Onde eu andar pra fora o que tiver pra botar. E quebrei o rádio. Não suporto mais musiquinhas de amor. O que eu tenho a ver se aquela vagabunda te largou? Mas você ainda chama meu amor, meu amor, meu amor. E aí? Vamos à faca, vamos à porta. Poder voltar pra fora o que tiver pra voltar. Tem que ser na mala, nem que a gente morra. Poder voltar pra fora o que tiver pra voltar. Chega de farsa, nem que seja na força. Poder voltar pra fora o que tiver pra voltar.